Deixe que elas decidam como devem e podem participar. Não demonstre exagerada solidariedade com a pessoa cega e nada que possa ser confundido com pena. As pessoas cegas são como você, só que não enxergam. Trate-as com o mesmo respeito e consideração como gostarias de ser tratado. Sempre que quiseres ajudar uma pessoa cega, faça-o. Mas pergunte se a pessoa deseja ser ajudada. Em caso positivo, pergunte a forma mais adequada para ajudar sem atrapalhar. Caso teu auxílio for recusado, não te ofendas. Às vezes, o cego pode desenvolver certas atividades sem assistência. Não te recuses a aceitar a ajuda de uma pessoa cega, pois todos temos algo a oferecer. Faça a tua parte para um mundo melhor. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. 24 horas só de música. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Estamos iniciando o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Programa produzido e gravado por Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para o Canal 2 da Rádio Antena Web, a rádio que toca música para todos os gostos. www.canal2.radioantenaweb.info. Olá, muito boa noite, 18 horas e 6 minutos, eu estou chegando aqui para comandar o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, ao vivo para Continental Rádio, a Rádio dos Grandes Louvores, e sendo gravado para reapresentação no sábado, dia 18 de maio, pela Antena Web no seu canal 2. Que todos tenham uma excelente noite aí pela frente. Que a paz do Senhor alcance a cada um de vocês. E nesse início de programa, vamos trazer aí nossa primeira seleção desta noite. E vamos começando com Bandadão Dignos. Wagner, Oração a São Francisco. Depois, Elias Silva, Livre para Voar. E depois, muito mais para você aqui no Continental Rádio, a Rádio dos Grandes Louvores. E para você que ouvirá aí, depois, pelo canal 2 da Antena Web, a rádio que toca a música. Isso aqui você gosta. Então vamos prosseguindo aí com a nossa primeira seleção musical desta noite. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor? Eu estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender, quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver, pois eu já não posso. te faça sim. Faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim. Faz em mim, quero que faças sim. Simples mulher, pura e fiel, como tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me peça de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Ergue agora a cabeça,

19 horas e 4 minutos. E nós ouvimos aí Eros, Biondini, Pra Que Chorar? Cassiane, com Cristo é Vencer. E começamos com Anjo de Resgate, Por Tuas Chagas. E você está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. É difícil agora viver sem ao vivo pelo Continental Rádio, a rádio dos grandes louvores, e gravado para apresentação no sábado 18 de maio pelo canal 2 da Antena Web. E para todos vocês, que a paz do Senhor alcance vosso coração, trazendo muita paz, muita alegria. Eu sei que está uma noite muito agradável aqui neste momento. E para você aí que está ouvindo agora ao vivo, deve estar também, né? E para você que está ouvindo posteriormente aí no canal 2, né? Tanto bem, aqui já um ótimo momento para você aí, ok? E quero agradecer o carinho da sua companhia, da sua audiência. E eu quero passar aqui o e-mail para você, caso queira aí fazer uma participação, a sua menção aqui no programa, ok? estudio2.producal@gmail.com. O 2 é número, ok? estudio2.producal@gmail.com. E nós vamos dar sequência na nossa programação, porque está chegando agora Rose Nascimento, Tempo de Deus. Depois, Cantoras de Deus, Contrários. André Valadão, Por Que Ele Vive. Depois, Preces Espírita, Nosso Lar. Cristo Duran, Toda a Terra. Pois conheces a minha fraqueza. E o meu finalizamos coração. Aí com Irmão Lázaro. Ensina-me a viver. Eu sou contigo. Na tua presença. No amor dos irmãos, na alegria, na paz. São 9 horas e 7 minutos. Então vamos lá para a nossa próxima sequência. Aquele abraço para você, hein? Aquele abraço fraternal aí, com todo amor, todo carinho pra você aí, que está na audiência do programa, com esse carinho gostoso que a gente gosta, ok? Te amarei, Senhor, eu ouvi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões pra que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte eu nunca senti.

está nas mãos do meu Jesus, que vive e está.

suas promessas. Levanta a tua voz, dá um glória a Deus. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo pra preparou é bem maior. Horas e 33 minutos. Este é o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Aqui pela Continental, a rádio dos grandes louvores. E o programa gravado para o estúdio. Opa! O programa gravado para o canal 2 da Antena Web. Programa que será apresentado no dia 18 de maio, no sábado. E eu quero aqui agradecer o carinho da audiência, da companhia. E desde já agradecendo aí, porque estamos chegando aí ao final do programa. E vou tentar mais uma faixa musical e depois, na sequência, a reflexão do padre Fábio de Mello. Casamento não é mágica. Eu convido você para novamente estarmos juntos na próxima quinta-feira. Pelo Continental Rádio, a Rádio dos Grandes Louvores. E depois, no próximo sábado, dia 18, antes aqui, dia 11, né? Amanhã, no canal 2 da Antena Web. Então vamos aí com mais uma música e depois a reflexão com o padre Fábio de Mello. E que todos fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho da audiência, da sua companhia. Tchau! Abra o teu coração e ouça agora a ministração da Palavra de Deus. Tem um e-mail aqui interessante. Quem manda é a Mércia. Ela escreve assim: Padre Fábio, casamento acaba? Pois em algumas pregações eu escuto muito: seu casamento está acabando? Seu casamento acabou? Mas a palavra é clara, padre: o que Deus uniu, o homem não separa, e que o matrimônio só finda com a morte. Muito inteligente a sua pergunta, Mércia, porque ela dá margem para uma reflexão muito interessante. Perguntas inteligentes proporcionam reflexões profundas, né? Eu sempre digo que nós precisamos ter um cuidado muito grande com os conceitos superficiais que nós temos sobre as coisas. O casamento é um deles. Às vezes nós achamos que estar casado com uma pessoa é a garantia do sacramento para a vida inteira. Eu estou casado, eu me casei, fui lá diante do padre. Só que é um detalhe: sacramento não é mágica. O que Deus uniu, tá certo, a palavra é clara: o homem não separe. Que o homem não separe, né? Que a palavra é assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Que fazemos a distinção agora, tudo bem, Deus uniu. Mas o que Deus une precisa o tempo todo do cuidado humano. Não existe mágica no sacramento. Tanto é que o casamento, que às vezes a gente usa o termo muito errado, né? Quem celebrou seu casamento? Ah, o padre fulano de tal. Deus me livre, eu não celebrei casamento de ninguém, não casei com ninguém. Eu apenas presidi a celebração, porque quem celebra o casamento são os noivos. O padre apenas assiste, ele preside em nome da igreja a celebração que os noivos estão celebrando. Eu não casei com ninguém, então eu não celebrei casamento de ninguém. Vamos aprender isso, que às vezes nós usamos os termos errados. Quem celebrou o seu casamento? Eu e meu marido. Agora, o padre que presidiu, que assistiu a cerimônia, foi o padre fulano de tal. Tudo bem. Quando você assume o sacramento diante do altar, diante de um ministro reconhecido pela igreja, você está assumindo a mesma vocação que você recebeu no batismo. No batismo você foi configurado ao Cristo, mas aquele batismo não é mágica, jogou água na cabeça, limpou do pecado original e está pronto. Não, pelo amor de Deus. O que faz o pecado perder a força no batizado é a medida em que ele lutar contra as estruturas pecaminosas, contra as realidades que o farão pecar. É assim que a gente vence o pecado original. É assim que a gente faz o batismo acontecer dentro de nós, porque o sacramento é semente. Então, o que na verdade nós precisamos fazer quando nós recebemos um sacramento é cuidar dele para que ele não venha morrer. A fórmula, o que Deus uniu, que o homem não separe, isso não é uma fórmula mágica. Então, Deus uniu, certo? Mas a humanidade confirma essa união todos os dias. Você se casou há 10 anos atrás, digamos. Mas se você não se casa com esse homem todos os dias, se você não assume o mistério do sacramento que você viveu e que você assumiu diante da comunidade no dia do seu casamento, o seu casamento vai perdendo a força, porque o sacramento ele depende deste empenho humano. Acaba, ele pode acabar sim. Não é que Deus não quis, não é que Deus fez acabar, não. É que quando eu não cuido, a semente continua lá dentro. Ninguém pode retirar a semente do sacramento que vocês receberam, daquilo que vocês celebraram. Mas se vocês não cultivam essa semente, é possível que ela venha morrer. Aí você fica com a sementinha lá dentro de você, mas sem nenhum fruto. Então os casamentos, costumeiramente a gente diz que acabaram, porque eles não foram cultivados. Minha gente, dá um trabalho danado você manter um casamento a vida inteira. Não é brincadeira, não. Você que é casado sabe muito bem que não existe nada de muito romântico nessa história, não. Eu estava vendo uma palestra do Padre Léo essa semana. Ele falava assim que o bicho mais inteligente do mundo era o pato, que já nascia com os dedos tudo grudado para não usar aliança. É claro que o Padre Léo estava brincando, Mas ele estava brincando justamente com uma situação que é verdade. O casamento não é brincadeira. Ele estava falando de uma situação séria. Só que ele falava brincando, né? E a gente ria. Mas é verdade. Colocar uma aliança no dedo requer muita coragem. Porque ao colocar a aliança no dedo, você está colocando a vida do outro. O significado de você andar com uma aliança no dedo depois que você se casa, significa, e tem que ser do lado esquerdo, né? O casado põe no lado esquerdo. O esquerdo tem todo o significado de ser o lado da emoção. Diz que é o lado do cérebro em que a gente mais exercita a emoção, em que a gente trabalha mais os afetos, porque o coração ele fica no meio, né? Ligeiramente tombado para a esquerda, não sei. Mas o lado esquerdo é o lado do afeto, é o lado da emoção. Então veja bem, você colocar uma aliança no dedo significa que você está colocando aquela pessoa no seu lado esquerdo. Então a partir de hoje eu sou uma metade preenchida. Eu não estou mais sozinho. O outro preenche o meu lado esquerdo. Isso é, ele preenche os meus afetos, ele preenche as minhas emoções. Mas não no sentido de preencher, de fazer mágica, não. Eu estou com ele, eu vivo com ele, eu agora partilho a minha vida com ele. E ter o outro do lado esquerdo, na aliança no dedo, é você viver o comprometimento com tudo aquilo que significa casar-se. Ter uma casa, constituir uma família, isso é, ser pai, ser mãe. É você deixar de pensar só em você. É você deixar de pensar somente nas suas necessidades, mas você abrir-se para o outro. Veja bem que você tem um outro lado do seu lado. Você não está mais sozinho. Eu, como padre, por exemplo, eu posso ser transferido qualquer hora, eu posso mudar do Brasil a qualquer hora, eu posso mudar de missão, por quê? Sou eu e eu. A partir do momento que casa, se você foi transferido, se você tem uma oportunidade de trabalho num outro lugar, você sabe, quanto maior é a família, maior é a dificuldade de transpor todo mundo. Porque você mexe na estrutura de todo mundo. Então, quando você é solteiro e você tem uma oportunidade de trabalho, você decide diferente do momento em que você vai ser casado. Porque você não pode pensar só em você mais. Certo? Mas ninguém quis isso para você, foi você que escolheu, não venha reclamar. Você que arrumou essa história. Você que quis casar. Vai lá na palavra de Deus que São Paulo recomenda que ninguém se case, né? Já que casou, ele fala. É melhor que não se case, mas já que casou. Mas não vem o caso. A gente tem uma interpretação positiva do casamento. Você vê muita gente realizada se casando e vivendo feliz mesmo. Não é para sempre não, porque o para sempre sempre acaba. Já dizia o poeta Renato Russo, né? E o para sempre, ele tem que ser cultivado todos os dias, senão ele acaba também. Quando é que eu vivo o meu para sempre? Hora por hora, dia por dia, minuto a minuto. Vivendo as alegrias, as tristezas, como dizia o outro poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, quando você sabe a dor e a delícia de ser o que você é, e você se casa, você começa a sentir a dor e a delícia de ser o que você é e de ser o que você é quando junto com ele. Juntou, virou outra pessoa. É o mistério, né? Um eu encontra-se com o tu e forma o nós. O casal, ele tem vida própria. É engraçado isso, né? Por mais que você viva sozinha e tenha uma vida, tenha facilidade de arquitetar sua vida sem o outro por perto o tempo todo, mas na hora que o casal está junto, é como se ele tivesse uma vida própria, é uma terceira pessoa. Esse é o mistério do casamento, minha filha. Agora, isso não é milagre, não. Isso não é garantia só porque o padre abençoou, isso vai ser para o resto da vida. Esse que o homem não separe não é o que está lá de fora, não. São os dois que se juntaram. Porque às vezes dá a impressão que essa expressão é assim. Então, o homem não pode separar. Então, dá a impressão que o homem é um juiz de direito que depois vem aqui e assina, faz a gente assinar um documento que nós estamos judicialmente separados. Ou que vem um padre e fala, não, vocês não casaram coisa nenhuma, não. Os que recebem o sacramento e com a certeza de que Deus manterá unido, recebem também a responsabilidade. Então, que vocês não se separem. Que vocês cuidem para que a relação de vocês seja estável e que, essa relação possa fazer bem. Agora, no dia a dia, você terá que descobrir como fazer essa relação fazer bem, crescer bem. Que não seja. Você acabou de ouvir Caminho da Verdade, da Luz e do Amor.